à esquerda, passo à direita. Passo à esquerda, passo à direita. Passo à esquerda, passo à direita. Passo à esquerda, passo à direita. Dançar é bom. Palmas. Dançar é bom. Palmas. Palmas. Dançar é bom. Palmas. Dançar é bom. Todo mundo. Olha que menina linda, linda. Olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda. Olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda. Olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda. Olha que menina. Agora cantem comigo. Todos juntos, cantem comigo. Agora todo mundo descendo, pouco a pouco abaixo. Todos juntos? Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Agora, pouco a pouco, em cima. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima! Olha que menina linda, linda, olha que menina. Linda, linda, olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda, olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda, olha que menina. Eu vou pedir seu pai. Vem comigo. Eu vou pedir seu pai. Vem comigo. Eu vou pedir seu pai. Vem comigo. Eu vou pedir seu pai. Olha que menina linda, linda, olha que menina. Vem comigo. Olha que menina linda, linda, olha que menina. Linda, linda, olha que menina.